para mim, sou apenas um menino necessitado. Vida difícil, vida difícil, sou mais um menor de rua, abandonado. Vida difícil, brigas, intrigas dos meus pais, esse foi o resultado. Vida difícil, dói saber que estou só, estou abandonado. Abandonado. Vida difícil, mano, eu relato pra vocês. Vida de cão perdido no estado. Talvez a minha mente pode estar exagerando. Não fumo beck, só vivo viajando. A noia não me alcança, mas sofri minha ripila. Eu vejo aquela mulher jogando dinheiro fora. E o sonho do pivete jogador de bola esquece. Não pretendo ser igual a vocês. Só quero uma oportunidade para não engordar a estatística. Menino de rua é morto pela polícia. Pra quê ter os olhos verdes se o verde da natureza deixa os meus vermelhos? Olhe para mim, sou herdeiro, sou filho da rua, parente da coragem, irmão da sobrevivência, primo da malandragem. O sol veio como tirar queima roupa, torrando a minha pele preta, moça. Olho de desprezo, desprezo, desprezo. Sou apenas uma criança necessitada. Se você fosse digna, me levava pra casa, me dava teto e roupa e tudo que um menor de rua abandonado precisava. Carinho, amor, confiança e poder sonhar que ainda há esperança. Isto é apenas uma ilusão. Abandonado pelo mundo, vida difícil, meu irmão. Vida difícil, meu irmão. Olhe para mim, sou apenas um menino necessitado. Vida difícil, vida difícil, sou mais um menor de rua, abandonado. Vida difícil, brigas, intrigas dos meus pais, esse foi o resultado. Vida difícil, dói saber que estou só, estou abandonado. Abandonado. Um juramento eterno que um verdadeiro pai deve ter com seu filho: proteger, amar é preciso. Mas não, me abandonou e não é digno de ser chamado de pai. É difícil, irmão, correr atrás, pra cima e pra baixo. Parece filme de televisão. Hoje sou a caça, amanhã quem sabe posso ser o caçador. Vou meter as caras, descobri meu verdadeiro valor. Os canas sempre na cola querendo saber o que faço, o que sou. Pra sociedade sou a vergonha e terror. O que fazer, véi? Preciso encontrar uma saída antes que perco a minha vida. Vida difícil sem razão. Sou mais um moleque nas ruas, algemado como ladrão. Parece filme de terror, sombra e escuridão. Olhe para mim, sou apenas um menino necessitado. Vida difícil, sou mais um menor de rua, abandonado. Vida difícil, brigas, intrigas dos meus pais, esse foi o resultado. Vida difícil, dói saber que estou só, estou abandonado.